Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Bom, meu microfone está com algum problema, vou ter que comprar outro provavelmente. Você está ouvindo esse podcast que foi gravado no dia 13 do 10 de 2021, 11 horas e 23 minutos, quase meio-dia. Eu ia falar meia-noite, mas ok. Eu criei um PicPay e para o meu podcast, se você quiser fazer alguma doação, por enquanto não tem nada, não tenho nada em mente para poder fazer para o meu podcast, não tenho nem logo direito. A minha logo foi uma imagem do Google, joguei no Snapseed e coloquei lá uma, sei lá, cara, foi tipo uma bosta. Eu não manjo de Photoshop, não tenho uma boa percepção para Photoshop, então para mim ficou uma bosta fazer isso. Cara, recentemente eu tive meio que um bloqueio com um podcast. Eu ia gravar na sexta e acabei meio que ficando sem gravar. Eu até tava falando no grupo do Undead que eu tava mal pra gravar podcast e tudo mais, enfim. Eu simplesmente, sei lá, cara, eu tive recentemente um papo aí com uma pessoa aí que me fez pensar um pouco, assim, tipo. Como se eu fosse como se fosse aquela síndrome do impostor, não sei. Enfim, vamos lá. Essa pessoa, ela tinha dito que eu fico muito na defensiva, que às vezes eu quero algo, quando eu quero argumentar algo sério, eu fico levando a brincadeira, que eu não levo nenhum assunto sério, mas cara, eu sempre fui assim. Eu nunca gostei de falar sério, direto sobre qualquer assunto. Principalmente com coisas que eu sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E quando eu digo sempre, é sempre realmente. Vi e vejo em rede social, mas não tô vendo tanto como agora, porque eu tô só mais recluso ao Telegram. E quando eu tenho meu Instagram, não tenho meus amigos lá, etc. Justamente para não ficar tendo contato com esses assuntos o tempo inteiro, que no caso é machismo, feminismo, tudo que tem ismo, enfim, o caralho que for esses assuntos, eu não, tipo, não quero falar. Sinceramente, porque isso já tá me enchendo o saco a proporções de que eu não tô querendo mais me importar com isso. Infelizmente, eu ficar debatendo na internet sobre esses assuntos não vai mudar em nada na minha vida, não vai mudar em nada na situação do pessoal. Tem coisas assim que são. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, isso é normal, mas assim, tipo. Como é que eu posso dizer? E se a pessoa o tempo todo ficar puxando assunto sério quando você não quer? Vamos dizer assim, essa pessoa, eu tinha mandado uma foto do mangá pra ela. Dois mangás, na verdade, isso foi em situações diferentes. Vamos lá, a primeira foto era um cara musculoso com roupa de vaquinha, o que era uma paródia às meninas peitudas de anime que tem, que usam roupa de vaquinha, que eu achei puta engraçado. Aí eu falei, porra, eu vou mandar porque eu achei engraçado, né? Aí falou assim, ah, finalmente descobriram a forma de, tipo, usar o sexismo que tem nos mangás e tal. Aí eu, puta que pariu. Aí eu fui e mandei uma. Putz, bati no microfone aqui. Aí eu mandei uma foto da mesma. De uma das personagens do anime, que ela é peituda e tem cabeça pequena. Aí eu botei sim, mandei como resposta. Aí a pessoa falou, ah, isso não é argumento. Mas eu não queria argumentar, eu só queria mandei porque foi engraçado para mim. Eu vi ali um cara. Cara, pra mim aquilo ali foi algo inédito. Eu morri de rir com aquilo ali. Eu lembro que eu tava lendo, eu morri de rir pra caralho com aquilo ali. Nunca vi tamanha criatividade, tipo, sei lá, você pegar um cara musculoso e botar ele com roupa de vaquinha, bicho. Foi hilário aquilo ali. E aí. A outra foi uma. Tem um mangá que eu tô lendo, é All You Need Is Kill. All You Need Is Kill, não sei como é que se diz. Aí eu mandei porque tem uma personagem lá do exército que ela é bem bonita, assim, os traços dela. Tipo, não é exagerado, né? Tipo, não é tipo, sabe, que eu falei com a boneca peituda, etc. É porque o foco foi no rosto. E o rosto tava tão bem desenhado que eu falei, putz, vou mandar, é bonito. Aí, porque tem uma parte lá que ela era. Ela era caçadora de não sei o que, assassina alguma coisa. Aí o cara fala, ah, se ela é caçadora ou assassina, tá mais pra um ratinho. Aí, ah, machismo, não sei o que, ó, puta que pariu. Aí eu, ah, putz, nem vi que era, não tinha machismo, só mandei porque eu achei a personagem bonita e tal. Porra, se você puxa assunto sério o tempo todo, eu não vou levar a sério tudo que você falar. Se desde o começo da minha amizade com a pessoa. Eu fui assim, eu sempre vou ser assim. Não tem por que a pessoa tá o tempo todo ficar falando pra mim que eu tenho que parar de ficar na defensiva. Eu sempre fui assim, cara. Não é que na defensiva, é que eu mostro pra pessoa o quão não quero me, o que, o quanto eu não quero me importar com aquele assunto, bicho. Eu não, sinceramente, eu não tenho paciência para ficar argumentando na internet, discutir na internet é um lixo. Ainda a pessoa vai no status, bota em direta, vamos dizer assim. É, cara, não dá, velho, não dá. Aí eu fiquei meio que pensando, putz, será que o que eu falo aqui nesse podcast é sempre também na defensiva? De fato, tem coisas que eu falo às vezes para as pessoas que dependendo da reação dela, eu dou uma recuada. Mas não é porque eu quero, tipo, ficar na defensiva, é porque realmente eu não quero perder meu tempo debatendo, sabe? Por exemplo, tem amigo meu que não quer saber se eu tenho um ponto diferente. Eles querem que eu concorde a qualquer custo, cara. Entendeu? Então, assim, por exemplo, um cara foi falar pra mim que, ah, aquele negócio do Bolsonaro, cara, eu tô aqui no computador, pera aí, rapidão. Eu vou pesquisar isso aqui. Porque eu tenho que. Eu odeio o mouse do notebook, peraí. Bolsonaro, auxílio em dólares. Foi uma coisa assim. Aí vamos lá. Bolsonaro virou meme por auxílio de 800 dólares. Aí só que. Pelo que eu tava vendo, se você fazer o cálculo de todos os benefícios que. Assim, do auxílio emergencial, se você for calcular todas as parcelas do auxílio emergencial que foram dadas até agora, no total somam 800 dólares. Só que eu não acho, tipo, posso estar errado, que o cara deve ter falado isso até para poder, como é, se vangloriar e tal. Pelo menos esse foi meu ponto de vista. Eu não tava querendo defender o cara nem nada, até porque o que ele, eu nem vi o discurso direito, não, tipo, nem ouço direito o que esse cara fala. Pra mim pouco me importa. Tipo, política, não vai mudar em nada, sabe? Tipo, tá, é mais do mesmo que tá rolando sempre, sempre, cara. É um saco, velho. Aí eu tô me sentindo culpado por estar na defensiva. Ui, sendo que, tipo, sempre foi o meu jeito. Aí eu tô achando que tudo que eu tô falando agora, ou alguma coisa assim, é na defensiva. Como agora, eu tava falando do Bolsonaro, e eu tô dizendo, ah, não quero opinar, não sei o quê. Mas é realmente porque eu não tenho opinião sobre o cara. Eu não tenho opinião. Tipo, o pessoal fala que o governo do Lula foi o melhor. Mas pra mim não mudou em nada. A minha vida continua sendo a mesma, bicho. Tá ligado? Não vi, tipo, meu pai mesmo, ele era fanzaço do Lula, mas mudou. E meu pai, não é que ele, meu pai apoia o Bolsonaro, ele não gosta mais, tipo, ele viu que ali a esquerda, lá que ele tanto apoiava, tem algumas contradições, porque, como eu falo pro meu pai direto, eu fecho mais é com o PCO, que é o Partido da Causa Operária, porque eles são a esquerda raiz, então eles batem muito de frente com o PT, e eu fico rindo pra caralho, porque são, é uma esquerda extrema contra um centro-esquerda, que antes o PT era visto como uma extrema esquerda, só que agora virou algo mais. Cara, minha mãe acabou gritando aqui, não sei o que rolou, então. Enfim, ela gritou ali com meu irmão e foda-se, eu não vou cortar isso, eu tô de saco cheio, eu tô. Sinceramente, eu tô meio estressado, velho, com. Sei lá, eu acordei até que. Tipo, meio que disposto a fazer algumas coisas e, tipo, comecei a desanimar. Mas o que me estressou de fato foi ter falado tudo sobre esses assuntos. Enfim, perdi o fio da linha. Acho que eu só falei sobre PT, PCO, extrema esquerda. Eu acho que o que eu ia falar era que o PT é mais algo de imagem de propaganda, como se tivesse transformado em uma empresa, vamos dizer assim. Enfim, cara, esse negócio de política. É confuso pra caralho e é como eu falo, é melhor viver na plena ignorância, pegar minhas carnes, botar aqui um, as pegar, botar tudo no churrasquinho, acender o carvão e foda-se. É, cara, falando em política, infelizmente vai ter que entrar nesse assunto de novo, eu acho. É, eu separei uma notícia aqui que eu fiquei meio puto, é que é da do Globo, que bom, antes de eu entrar nessa notícia, eu tinha ido falar com a minha mãe só pra ela falar assim, olha, a senhora tá gritando aqui, tô gravando podcast e tal. Ela falou, ah, não posso nem gritar na minha casa. Putz, eu só quero que ela alivia um pouco a gritaria, cara. Só isso, não quero, tipo. Enfim, foda-se. O podcast hoje vai nesse ritmo e eu tô meio puto mesmo, tô puto pra caralho e é isso aí. Acho que o que eu vou ler também vai servir bastante. Deixa eu tomar um gole de água aqui porque minha garganta já tá ficando uma merda. Recentemente eu tinha ido pra praia, só pra comentar essa parte. Tinha ido pra praia, comi ostra, né? Uma ostrinha, não sei se vocês gostam, fruto do mar, enfim. E passei o domingo e ontem muito mal, querendo vomitar, só que eu fiquei defecando, ainda bem, né? Melhor do que vomitar. Fiquei defecando muito, tomando água e ficando com a boca resseca o tempo todo. Então, fiquei com uma dor de cabeça extremamente forte. Aí, meio que eu fiquei. Eu só tinha ido pra casa da minha namorada no domingo, na segunda eu voltei, né? No caso, ontem, que hoje é uma terça. Hoje é o quê? Terça? Não, hoje é quarta, cara. Ah, cara, foda-se. Ontem não, foi na segunda. Aí, eu falei, mãe, vou deitar aqui e tal. Minha mãe cagou, velho. Tipo, literalmente, tipo, eu deitei e tal. Porque, tipo, meus pais meio que não acreditam quando eu tô doente, cara. Eles acham que eu invento pra poder. Inventam isso que é. Pra eu poder não fazer nada na casa. Tipo, teve uma vez que eu fiquei gripado, aí eu gripado, fiquei com dengue, alguma coisa assim. Meus pais só vieram acreditar quando eu realmente cheguei a ponto de desmaiar, alguma coisa assim, porque eu não tava comendo, eu tava vomitando muito, por consequência, desidratei. E aí minha mãe, depois de, acho que foi 2 dias, ela, não, realmente a gente pôde ver que você estava. Deixa eu aproximar mais um pouco aqui. Realmente eu pude ver que você estava doente. Porra, cara, é foda, né? Enfim, mas voltando aqui, o que eu tava. Se você ouviu aqui um barulho, foi pancada de carro, foda-se. Aqui é chato pra caralho. É nisso que dá você morar numa vizinhança tão. Sei lá, cara, vizinhança de merda. Todo aqui o pessoal usa essa rua como estacionamento a rodo. Vai tomar no cu. Os caras param o carro aqui na frente da minha casa, bicho, pra sair de bicicleta ou coisa assim. Às vezes é um lixo. É um cara que acha que a frente da sua casa, só porque é uma rua que é aberta, não tem garagem, não tem um cerco assim pra dizer essa casa aqui é de fulano, essa frente aqui é de fulano. Os caras botam a porra do carro na merda da frente da casa e impede o cara de sair. Aí se eu pular em cima do carro, o cara quer vir com um taco de beisebol, quer vir com uma barra de ferro, uma barra de. Taco de beisebol é mais pros americanos. Mas quer vir com uma barra de ferro, barra de madeira, enfim. O que for para poder até dar um tiro na pessoa. Mas os caras é foda. Os caras aqui é o país onde você faz a merda e você é melhor, o cara faz a merda e ainda quer sair como certo. É foda isso. E pior que às vezes você vai fazer, por exemplo, eu vi um cara que ele estacionou o carro e ele estacionou o carro, né? Ele atropelou um ambulante, aí ele foi prestar socorro, que ele foi fazer o certo, ele parou o carro, foi prestar socorro e foi linchado e morreu por conta do espancamento. Por isso que tem cara que foge da porra do acidente, porque ele tem medo de ser linchado. Ai, porque o cara fugiu, que cruel. Não, cara, vai ficar lá pra ver o que é que acontece contigo quando tu atropela alguém. Enfim, o Globo, ele fez uma reportagem sobre o Telegram com. Eu não sei se eu já falei aqui algumas vezes, quem me conhece sabe que algumas das coisas que. Eu acho que eu já reforcei um pouco, que eu gosto muito do Telegram, não sei. Já até pensei em fazer um podcast principal, assim, porque o Papo Aleatório, como eu falei, ele é algo mais vago, mas tem os episódios mais sérios, que nem o Jornalixo, que eu fiz, que foi lendo um texto. Eu tava pensando em fazer algo semelhante com o Telegram, que era falando sobre a história dele, os pontos positivos dele, tem os contras também, que no caso é, tipo, sei lá, você deixar pessoas próximas ativada, você deixar as ligações de lá ativada. Aí vem um maluco mandar foto da rola pra você, aí vem um maluco, tipo, querendo ligar pra você pra poder mostrar a rola ao vivo, enfim. Complicado demais, hein? Ou sei lá, vi qualquer outro cara pedir alguma coisa estranha pra você, não sei. É um dos pontos que eu não gosto no Telegram, mas tem como você desativar isso e ficar protegido, obviamente, né? Dos contras também tem uma solução. Ah, mas teve aquele negócio do Sérgio Moro e tal, cara. Aquele problema do Sérgio Moro, aquilo ali foi a nível de operadora. No caso, o cara conseguiu ter acesso às mensagens da operadora dele. Então, tipo, tem um vídeo do próprio Gabriel Pato. Eu não tô. Esse vídeo não é. patrocínio, não é nem tenho parceria com esse cara. Ele explica muito bem, de uma forma bem detalhada, como é que se faz esse tipo de ataque para poder conseguir ter acesso ao código de acesso da pessoa. Isso vale tanto para o WhatsApp, como também vale para o Telegram ou qualquer outro meio que usa autenticação por SMS, tá bom? Então, esse negócio do Sérgio Moro não foi um problema do Telegram. Eles até têm um canal lá que tem assim: quero ver você quebrar a criptografia do WhatsApp. Do WhatsApp não, do Telegram. Eles têm a própria criptografia, os caras fizeram a própria criptografia justamente porque para ninguém pegar. E outra coisa, sei lá, eu vou mandar aqui este podcast. Só de eu ter falado, só de eu ter colocado essa mensagem, ter enviado para alguém ou para o meu canal lá do Telegram, as minhas mensagens elas ficam cifradas e elas são fragmentadas, enviadas para vários data centers espalhados no mundo. Tipo, tem vários data centers do Telegram no mundo e as mensagens da gente ficam espalhadas. Ou seja, se o cara tentar acessar o servidor do Telegram, ele não vai conseguir ter acesso a bosta nenhuma, porque a criptografia, ela além de acifrar as mensagens, ela fragmenta. Ou seja, tipo, não tem como juntar as peças. E daqui que o cara faça isso, vai demorar. Mas aí no caso do juiz Sérgio Moro, ele acessou a conta dele, né? No caso. Então, tipo, foi uma falha dele mesmo, tipo, da própria operadora e do próprio Sérgio Moro, que não colocou uma autenticação de dois fatores. Entende? Então, assim, foda, bicho, foda. Enfim, aí vamos lá, o Globo, aqui. Telegram abriga pornografia e venda de armas e é potencial vilão das eleições. Por que será, né? Aí vamos lá. Guilherme Caetano, eu vi a thread desse cara lá no Twitter, foi pura piada. Alguém tem vídeo de incesto aí? Pergunta a pessoa. Tenho, me manda no privado. Respondeu, no meio de troca de mensagens, pipocam vídeos pornográficos de mulheres e até de menores de idade. Enfim. Diálogos destes podem ser encontrados facilmente em grupos do Telegram, serviços de mensagem concorrente do WhatsApp, que passa por um boom de popularidade no Brasil. Atualmente já está instalado em 53% dos smartphones no país, taxa que era apenas de 15% em 2018. Segundo o levantamento do site Mobile Time, em parceria com a empresa de pesquisas online Opinion Box. Sem representação legal no país, nem moderação de conteúdo. Como assim representação legal? Puta que pariu. Acho que é porque não tem uma sede. Acho que é porque não tem uma sede aqui no Brasil. As tentativas de contato da justiça há 12 meses da próxima eleição, a plataforma tem se tornado uma dor de cabeça para o poder público brasileiro e algumas características preocupam especialmente pelo potencial do uso descontrolado nas eleições, com grupos para até 200 mil pessoas e canais com capacidade limitada de inscritos. No WhatsApp, o grupo tem limite de 256 membros. O Telegram é um terreno fértil para propaganda em massa. Cara, isso também tem no YouTube, isso tem no Facebook, isso tem em qualquer lugar. Cara, isso tem em qualquer lugar. Dá para fazer propaganda em massa de qualquer coisa que tenha contato com internet, se rede social, qualquer coisa. E outra coisa, esse negócio aqui de mensagem privada de CP, no caso que é o child porn ou pornografia infantil, isso tem não só no Telegram, como isso também tem na bosta do Discord e também tem na bosta do WhatsApp. O Discord, para vocês que não sabem, tem uns servidores lá que são de GF. Para quem não sabe, eu descobri um dia desse isso. Puta que pariu, eu fiquei surpreso. Servidores de gozofone. Quem eu, tipo, antigamente eu conhecia como Telesexo e tinha outro nome lá que eu esqueci. Acho que era gozofone também, mas enfim. Peraí, deixa eu beber mais um gole aqui. Cara, isso já existe faz tempo. Só que qual o problema? No Discord, esses servidores, quem mais frequenta são garotos ou garotas de 12 a 15, 16 anos por aí. Na faixa etária, assim, fazendo um balanceamento, 14, 15 anos mais ou menos. Então, assim, o Telegram, eu posso dizer a você que ainda, mesmo que tenha essa merda, acredite, tem outros que você consegue isso também de forma bem mais, tipo, como é que eu posso dizer? Bem mais fácil. Só entrando nesses servidores do Discord, como consegue? Não vou te falar, cara. Vá se fuder. Aí, você acessa isso aí? Não, simplesmente um servidor que eu tinha, um servidor que eu acessei tinha essa parte lá de Gozofone. Eu não sabia o que era, acabaram me explicando e enfim, né? Aí vamos lá. Tá aqui. Até aqui o presidente Jair Bolsonaro está muito à frente de seus possíveis concorrentes nos aplicativos. Seu canal bateu na última sexta-feira a marca de 1 milhão de inscritos dentre potenciais presidenciáveis. Lula ocupa o segundo lugar, mas muito distante. Putz, bem enfatizador, né? Com apenas 35 mil inscritos, com apenas. Porra, já dá pra saber qual é o incômodo do cara, né? Ai, ai. O modelo que permite o uso mais massivo e viral do aplicativo preocupa as autoridades não apenas pela difusão de propaganda sem controle nos canais de candidatos e partidos, mas principalmente pelo terreno sem lei que pode ser fértil para fake news e outras irregularidades praticadas por apoiadores. Cara, isso tem também nos dois lados. Quando eu tava na época de campanha presidencial, puta que pariu. Olha, em 2018. Quando eu passava, tipo, quando eu voltava do meu curso, tinha um pessoal, eu passava em frente à sede do PT aqui em Pernambuco. Deixa eu tomar uma gota d'água aqui. Eu passava em frente à sede do PT e eles distribuíam nos ônibus uns jornais que falava sobre coisas do Haddad e de Lula e falavam e metia pau em Bolsonaro. Algumas informações ali você poderia verificar e você via que aquilo ali, em sua maior parte, era fake news, ou seja, as fake news não só vêm de um lado, vêm dos dois lados. Então, puta que pariu, para de ser tão parcial, seus filhos da puta do caralho. Aprende, se não tá legal, se tá incomodando tanto um cara ter, sei lá, 1 milhão de inscritos no teu canal, ou melhor, no canal dele, e se vai ter fake news, então faz o teu trabalho e verifica a porra dos fatos. Se vocês dizem que gostam, se vocês têm tanto compromisso com a verdade, então por que vocês não verificam, só fazem isso? Cara, por que vocês também não fazem do outro lado também? Pô, é a mesma coisa. Quando a Dilma tava no poder, os caras só metiam a pau na Dilma, tá ligado? Eles se dizem dono da verdade, esses jornalistas de merda, mas eles sempre ficam de um lado, eles sempre fazem a manobra lá, mas não é para poder agradar, não é para fazer o trabalho deles, é para poder agradar um público em específico. Tá ligado? Por exemplo, o pessoal que odiava a Dilma na época, o pessoal fez o quê? A Globo fez o quê? Meteu pau na Dilma. E agora tá metendo pau no Bolsonaro. Então, assim, nada muda. É a mesma coisa, cara. Ai, ai. Ilegalidades em série. A preocupação, porém, vai bem além da questão eleitoral. O Globo mergulhou durante 3 dias no submundo de links secretos do aplicativo. Tá, aí eu te pergunto. Por quê? Por quê? Tá bom. O cara vai no Telegram e simplesmente fala, acho que eu vou procurar coisa ilegal aqui, tá bom? Pera aí. É como se o cara quisesse meter pau no aplicativo de graça. Mas precisou de poucas horas para conseguir acessar conteúdos como pornografia infantil, vídeos de tortura e execuções, apologia ao nazismo, comércio ilegal e uma rede de desinformação sobre vacinas. Cara, isso tem no YouTube, isso tem blog, isso tem, enfim, em vários outros negócios. YouTube eu não falo é que tem pornografia infantil, vídeos de tortura e execuções você consegue encontrar fácil, Best Gore, The Ink tá aí. Apologia ao nazismo, cara. Isso tem até no YouTube também, isso tem nas plataformas descentralizadas como Library, Odyssey, enfim, comércio ilegal, isso tem até no WhatsApp, tem cara que vende tipo arma, cartão clonado, tarja preta, isso tudo no WhatsApp também, no Mercado Livre, se você bota lá filtro de R$ 99.999 e bota lá para filtrar por esse exato preço, você encontra uma rede de remédios de pílulas abortivas. Aí os caras acham que ali é tipo, sei lá, que é o Telegram que é o centro disso tudo. Que é tipo, é como eu falo, o problema não é o aplicativo em si, o problema são os usuários. Sempre vai ter essa merda em qualquer lugar que a gente vá. Não tem como fugir disso. E outra coisa, o Telegram, ele tem uma rede e tem uma opção que dá para você denunciar. Ele tem uma rede de denúncia. Se você enviar um e-mail para ele, se você denunciar lá as mensagens do canal. Eles dizem, eles têm um canal, inclusive, que eles reportam quantos canais de pornografia infantil eles já deletaram por mês. E tem vezes que passam da casa de 1.000, 10.000 canais por mês. Sempre tem alguém que vai ficar criando essa merda, infelizmente, cara. Sempre tem doente pra ficar fazendo isso. Sempre tem um doente desocupado. Aí, vamos lá. Vamos lá. Pornografia, adolescente, 16 CP. Inscrito, 12.216. Cara, pode tudo CP. Conteúdo close e only group free. Provavelmente vazamento de OnlyFans. Amostra grátis, musa topzera. Cosplay sets e vaquinhas. Puta que pariu. Cara, conteúdo vazado. Isso tem também em qualquer lugar. Você pode encontrar facilmente. Que patético, velho. Diferentemente do WhatsApp, em que os usuários não conseguem se conectar a grupos aos quais não são convidados, no Telegram esses espaços podem ser públicos desde que configurados para aparecer na ferramenta de busca do aplicativo, inexistente no concorrente. Ai, ai. Essa possibilidade criou uma infraestrutura digital em que ambientes secretos podem ser acessados por qualquer usuário com capacidade para até 200 mil pessoas. Esses locais funcionam como tocas na superfície, com ligação a túneis mais profundos, onde criminosos agem. Isso aí é verdade, tem uns canais que ficam... como é que se diz? Tem uns canais que colocam links de canais privados e você pode acessar. Mas pode ser denunciado igualmente para o canal do Telegram. Não quer dizer que o Telegram concorde com isso. A comunidade de CA6, caçadores, atiradores e colecionadores, simpatizantes de armas são outro público assíduo de grupos secretos do Telegram, em espaços que chegam a dezenas de milhares de pessoas, revólveres, fuzis, munições e acessórios bélicos são comercializados sem qualquer regulamentação. Cara, eu acho que para quem curte a arma, tá ok. Agora sim, a droga de vender arma ilegal aí já é um problema. Mas assim, o que é que tem um cara curtir arma, porra? Ai, ai. Tortura e deboche. Conteúdo violento fazem parte dessa comunidade. Vídeos de pessoas sendo torturadas e assassinadas são compartilhados em meio a comentários de deboche dos membros que identificam como bandidos. Putz. Ah, cara, sei lá. Eu acho que se um cara invadir minha casa e apontar uma arma e eu tiver outra e matar ele, é óbvio que eu acho que eu vou rir da cara dele, né? Aí começa clandestino. Cara, isso aqui foi o que eu ri pra caramba. Filmes e séries. Disponibilizou entre 2016 e 2018 667 filmes e ainda disponíveis para download diretamente no canal. Inscritos, 1.208... quer dizer, 128.257. Cara, é o que mais tem. No Torrent, naquelas IPTV, cara, isso tem de montes. Ghostbook, buscas painel. Por meio de um bot, permite que baixe dados pessoais de outras pessoas ao digitar CPF ferido do grupo. Ah, isso aí tem até... Isso tem no Mercado Livre também. Drogas online. Vendas de drogas como maconha, LSD, ecstasy, cocaína e lança-perfume. Geralmente isso é golpe, tá bom, galera? É só pra constar. Citotec e medicamentos tarja preta. Também isso geralmente é golpe e também tem uma rede disso aqui no Mercado Livre. Tartarugas, notas falsas. O cara... Imagina lá o cara bem lentinho fazendo as notas lá. Dá tempo da polícia chegar. Olha, tem só 482 inscritos. É por isso que o cara não tem muito. Olha a demora que tem pro cara fazer as notas. Por isso só tem só 482 inscritos. Administrador do grupo comercializa cédulas falsas. Cara, isso tem de monte. Não é só um. É muito, acredite. Mas sempre cai, sempre a polícia pega. Porque eles usam laranja. Desse laranja dá pra fazer alguma merda. Ou eles bloqueiam a conta desse laranja. Cadê? Deixa eu ver aqui, tem mais outra parte aqui. Ah, cadê? Menores e mais pulverizados grupos voltados a compartilhamento de material nazista, racista e antissemita são diversos. Existe inclusive um canal que cataloga os links de acesso a esses nichos secretos para disponibilizar aos simpatizantes. Tô tão puto que eu não tô conseguindo ler rápido aqui, muito bom. Também está um clique de qualquer usuário do Telegram. Cara, tem um canal que se chama Pintura de Adolf Hitler. Bonito pra caramba. Até. Ah, você simpatiza com Hitler? Não, cara, eu falei que tem um canal de pinturas do Adolf Hitler. Na época que ele não era porra de um cara que comandava o exército da Alemanha lá, tá bom? Para de ser um cara que não consegue interpretar as coisas direito. Derrubando as pedras guias da Geórgia. Compartilhamento de material extremista, antissemita, discurso de ódio e teoria da conspiração. Adolf Hitler, história jamais contada. Disponibiliza os vídeos canais fascistas Brasil. Esse daqui eu já vi também. Nazi Talk BR, sei lá. Membros cultuam Hitler, nazismo e teorias supremacistas. Supremacia espiritual. Tá bom, né? Puta que pariu. O advogado criminalista Wellington Arruda diz que são crimes o comércio de armas e de material pornográfico sem autorização e apologia ao nazismo, mas que é incipiente o número de pessoas responsabilizadas por crimes cometidos por meios digitais. Os crimes que atingem o senso comum, como a pornografia infantil e outros ligados à violência, acabam tomando maior proporção porque se comunicam facilmente com o homem médio. Enquanto os casos grandes... passou o arrepio... Deu um soluçado aqui. Passam o arrepio da lei e dos holofotes. Cadê? Nos últimos anos, fundado em 2013 na Rússia pelos irmãos Nikolai e Pavel Durov, o Telegram funciona na nuvem e tem sede em Dubai. Nos últimos anos, mudou de jurisdição várias vezes para fugir de problemas regulatórios e garantir sua política mínima de moderação de conteúdo. Não é que ele tenha uma política mínima de moderação de conteúdo. Aqui o Telegram, ele, diferente de alguns que dizem valorizar a liberdade de expressão, eles de fato fazem isso. Só que assim, se você estiver fazendo merda, ou se seu canal estiver fazendo alguma merda, eles deixam. Da mesma forma que existe conteúdo de extrema esquerda, existe canais aí que falam muita besteira também sobre outras coisas, da mesma forma que existe culto, pessoas, tipo, sei lá, tem grupo de boy love, que no, quando eu falo boy love, não é tipo caras que... Não é tipo adolescentezinho gay, não. Eu falo que é tipo homens de 30 e poucos anos que gostam de garotos mais novos. E quando eu falo garotos mais novos, são de 10 a 12, 14 anos por aí. Entende? Então, assim... É meio complicado também falar disso, porque esses caras olham tanto só uma coisa que acabam se esquecendo também do outro lado. Enfim... Sobre os problemas regulatórios, é que o Telegram já foi banido da Rússia acho que umas duas vezes. O Beacon Tact, que no caso é o VK, ele foi o Pavel Durov foi forçado a vender o VK para o governo russo. Isso faz tempo. Então o VK ele é do governo russo, e aí tem o VK Messenger, e o Nikolai Durov pegou a base do VK Messenger e fez o Telegram. Tanto que se você for olhar a print do VK Messenger, você vai ver uma semelhança com o aplicativo desktop aí que tem. Tá, então, assim, eles... como é que eu posso dizer? Não é que eles fogem de problemas regulatórios. É que realmente eles querem manter a liberdade de expressão da pessoa. Eles realmente querem que a pessoa publique seu conteúdo, você possa criar grupos de transmissão lá para diversas pessoas, para outras pessoas poderem conhecer a sua opinião, poderem conhecer o seu conteúdo. Por mais que também, deixa eu lembrar aqui, que você tem uma nuvem, ou seja, meu podcast que tem no Telegram, ele é uma forma de backup, porque se eu perder, se o YouTube um dia cismar que ele quer apagar meu podcast, se se o Podbean cismar com meu podcast também, e ele quiser apagar, tem um Telegram, entendeu? Então, assim, não é porque ele te dá um grande espaço, é que nem nos Estados Unidos. Por mais que lá seja livre... Só um momento aqui. Bom, voltando aqui, como eu disse, não quer dizer que só porque ele te dá essa liberdade... que é para você poder criar grupos, você tem o seu, entre aspas, anonimato, porque ele não revela o seu usuário, no caso, revela seu número, não revela seu nome, se você quiser, se você não for um mala e souber esconder. Não quer dizer que só porque ele te dá essa liberdade para fazer isso, que você vai sair impune, porque qualquer um que manda seu nick, seu ID, denuncia seu grupo, seu canal, o Telegram vai derrubar do mesmo jeito. Tanto que lá, grupos de CP, quando você... lá tem a opção de denunciar abuso infantil, pornografia. Lá a política de privacidade deles não permite pornografia, ou seja, qualquer canal aberto ou privado que tenha pornografia, você pode denunciar. Se for uma denúncia em massa, eles derrubam muito rápido. Pirataria também não pode. Se alguém... Já vi canais de pirataria de filmes serem derrubados pela Fox, serem derrubados pela Paramount, já vi sendo derrubado por outras empresas aí também, das grandes indústrias de filme. Então, assim, dizer que o Telegram tem pouca administração, ou melhor, moderação no conteúdo, isso aí para mim já é uma falácia. E outra coisa, por que diabos esse cara vai pesquisar literalmente só isso? Entendeu? Por que diabos ele pensou, putz, eu vou pesquisar o pior que tem no Telegram? Sendo que isso não só tem no Telegram, tem em qualquer lugar que você vá. Isso não é novidade, cara. Ai, ai, esse pessoal, tipo, eu não sei. É, tipo, o Telegram, ele é uma boa ferramenta pro cara usar pra diversas coisas. Eu já vi professor que mudou muito a forma de ensinar, depois que começou a usar o Telegram. É, vi gente que conseguiu, manter melhor seu conteúdo, na nuvem por conta do Telegram. Tem gente que usa o Telegram só como nuvem, não fala com ninguém, porque tem como você deixar lá todos os seus arquivos apagados, depois voltar e ainda seus arquivos vão continuar lá. É, deixa eu ver aqui. Na década de 1990, as pessoas precisavam de uma parafernália de softwares e grande conhecimento técnico para entrar na Deep Web. Puta que pariu. Já o Telegram propicia absoluto anonimato para formar a comunidade à margem da lei. Autodestruição de mensagens do grupo secreto com até 200 mil pessoas, o anonimato e a ferramenta de busca interna são as características, segundo o Nascimento, que tornam o Telegram uma ferramenta poderosa para a atuação de criminosos. Isso eu concordo também. Aí, o Telegram é um iceberg, o que está na superfície é 10%, 15% do que realmente existe de uma forma protegida. Após a Segunda Guerra, a humanidade criou a ONU para legislar sobre guerras e direitos humanos. Vamos precisar também de uma ONU para as plataformas digitais. Vai ser uma merda isso aí. Armas. Porte de armas já. Membros compartilham imagens e vídeos de execuções e tortura contra supostos infratores. Novidade. É, comunidade 1911, comunidade voltada para amantes e comerciantes de armas. Ai, aqui é só falando que é tipo negócio de armas aqui, comércio ilegal de armas. Tem também comércio de cartão clonado, um monte de coisa também. Mas é que tá, cara, uma coisa que me falam direto. Se você vai ver aquilo, é porque você procura, tá? É porque você tá curioso demais. Porque eu acho que uma pessoa em sua sã consciência não vai no Telegram para procurar isso, sabe? Tipo, obviamente que às vezes você acaba encontrando uma coisa que não tem nada a ver na ferramenta de busca, por conta do nome do grupo, sei lá. Tem, mas cara, se você quer se aprofundar nisso, aí já é culpa sua. Porque ele te dá liberdade para você querer entrar nesse submundo ou não. Quando você tem um link privado, ele pergunta: "Você quer entrar nesse canal? Você quer realmente de fato entrar aí e tal?" Ele pergunta. Tá. E outra coisa, como eu falei, tem as ferramentas para denunciar. E tem as ferramentas para denunciar todos esses tipos de canais. Entende? E aí, não vou negar que essas merdas existem no Telegram, infelizmente existem, mas isso tem em qualquer outro lugar, cara. Antivacina. Enfim, tem um monte aqui de canal, grupo falando sobre antivacinação, manifestação de passaporte sanitário, vacinas, efeitos colaterais do Covid-19, enfim. Teorias da conspiração. Isso também tem no YouTube e tem em qualquer outro lugar que você procurar, tá? Também não há outra novidade que tenha que é só exclusivo do Telegram. O cara passou uma de que como se isso fosse um. Como é que se diz? Como se isso fosse só exclusivo do Telegram. E outra coisa. O WhatsApp aí, os caras também consideram, dão um jeitinho sempre de como é espalhar notícia falsa. O Facebook, o Instagram, etc. Eles não ligam para monitorar os anúncios, não. Tipo, se você pagar uma quantia boa para poder veicular esses anúncios ou qualquer outra propaganda, mesmo que seja algo fake, eles sempre vão publicar, cara. Não importa. Não importa de fato. Se você é tipo, nós monitoramos o conteúdo. Baboseira, cara. Eles não monitoram, eles só querem saber do dinheiro. Vocês viram aí a reportagem que rolou? Isso aí, ó, não é novidade, isso já rola faz tempo. O Facebook nunca, eles disseram que não ia ter propagandas, teve. Compraram o Instagram, o Instagram não tinha propaganda, começou a ter. O WhatsApp, eles já estão estudando colocar propagandas também. Então, assim, você nunca vai estar, é como dizem, você nunca vai estar imune à propaganda, cara. Independente de qual seja. Ai, eu acho que eu não sei se falei alguma coisa meio enrolada aqui. Teve duas coisas que duas, três coisas que me atrapalharam durante a gravação desse podcast. Eu tô meio estressado, tô meio puto. Gravei esse podcast aqui só para não passar em branco mesmo a semana. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse podcast, não deixe de falar. Envie um e-mail para acervopedidopodcast@meiofense.com. No Telegram e Instagram, @acervopedidopodcast. Não vai denunciar, hein, falando que eu sou aí um extremista, hein? Só porque você não gostou do que eu falei. E, sei lá, se quiser doar R$1, 50 centavos no PicPay, fica à vontade aí. O PicPay é acervopedidopodcast e lá tem o nome Rafael Batista, uma foto de uma paisagem de praia lá. Não arrumei uma foto melhorzinha, eu achei relaxante a foto. Então, é isso aí. Um abraço, pessoal. Fui. E por 40 minutos, cara. Putz, é isso. Fui.